Teixeira, 330, obrigado. Mike Fox Serra, 2000 pés, pro de Duna, autorizado a final. 2000, pro de Duna, autorizado, vai apontar estabilizado, Mike Fox Serra. Índia November Alpha, chame torre no 186, Índia November Alpha. Camarada, torre no 186, Índia November Alpha. Azul 4476, anunciolo 59, liga direita, chame solo 121.9. Direita 219, azul 4476. Em Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, proa da rotatória, visual pro campo. November Alpha, reporte na final da pista 17. Reportará na final da pista 17, Índia November Alpha. Mike Fox Serra, sua velocidade? 13 aqui, Hugo. Sente. Cinco. 935, obrigado. Romeu Golf, Vitor autorizado, pouso, pistão 17, vento 160 graus, 092. Final com 1013. 030, caso falha no torto, vá na proa de Duna para o ILS da 0148. Afirmativo, dívida descida para 3 mil pés no 648, 1013. 3 mil pés, 1013, voo 648. Controle, boa tarde, Quilom Romeu Oscar. Quilom Romeu Oscar, número pés, condições visuais, reporte farol da barra. Autoriza 2500 direto. Autorizado, Quilom Romeu Oscar, 2500 direto morro. Obrigado, Oscar. O número 648 completa a direita na proa de Duna para a final. Direita, proa de Duna, agora 648. Chama 326. Interceptando o IRS. Final, torre 186, Xanema 326. 326. Salvador, boa tarde, 326 da Oxané. Oxanema. Tá, está dentro, baixando o mercado. Xanema 326, continua a aproximação. Quais são suas intenções agora, senhor? Então, o procedimento RDB da 127 da 3 da Pouca. O meu papatango, não entendi? A intenção é realizar o procedimento NDB da 127 da 3. O senhor está ciente que não existe mais NDB da 127? O NDB foi tirado de operação? Ah, então, senhor, retorno via chegada bomba. Então, só vai curvar a esquerda agora na proa de bomba, senhor, meu papatango. Esquerda, proa de bomba, senhor, meu papatango. Ok, então mantenha a presente posição e aguarde só um instante para decolagem para não sair logo abaixo do Fokker C na curta final. Visualize no 1500 pés, no 0, no 3, é o ajuste em Salvador. É, que mais de volta. Oceané 6326, autorizado pouso, pistão 10, vento 160 graus, 079. Pois do livro, 6327. Ajuste. 3503, 3 na Oxanã 6314, vetor radar sequenciamento, mantenha a proa 020, limite ao lock. Proa 020, limite ao lock, 6314. 07 autorizado, TEC, 70, sessão da cabeceira 17. Guardião 07, o tráfego ainda vai cruzar o eixo 17, aguarda a colagem. Salvador, só está colocando o Vitor Juliette, ingressão em colagem para regresso. Alfa Vitor Juliette, condições visuais, reporte na rotatória. Rotatória na rotatória, Vitor Juliette. Oitavo localizador, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra, final, torre no 86. 86, Mike Fox Serra. Xanama é 314, redução para 1909. 1909, Mike, redução 4. Sessão é modificar, gira base, zona direita, 17, Mike Fox Serra. Mike Fox Serra autorizado, gira base, cabeceira 17, reporte na final da 17. Salvador, Índia November Alpha, final 3 milhas, 17. 07, autorizado decolagem. Reporte fora do solo, vento 180 graus, 09 nós. Sango voe pra Pelô. Minha 48, 2 mil pés, autorizada final. 48. 99. Autorizado pouso no 7, Índia November Alpha. Oceanema 326 no solo 04, livre direita semi solo 121 decimal 9. Direita solo 219, Guardião 07, decolada 04, chame controle 119 decimal 35. 119-35. Oceanema 314, direita Duna. Vem na ordem de pouso aí na 17. Primeiro é a gente ou é outro avião aí? Mike Fox Serra, o senhor será o segundo para pouso. Aguarde para girar a base da 17. Gente, a ordem de girar a base. A distância aí do avião aí para a cabeceira, a senhorita Fábio? Confirme para a torre. A distância aí da aeronave que está para pouso da 17. Não. 3 milhas, Mike Fox Serra. Obrigado, tô visual com ele não. Não, desconsidere, tá na final curta de meia milha, já quase cruzando a cabeceira. Pode alongar só mais um 30 segundos aí pela direita, aguarde pra base, o Mike Fox Serra. Ah, senhor, tô visual então na curta então. Vai ser a separação já, o Mike Fox Serra. Próximo direto, 63. Esquerda, posição 1, 63. No base 97, mais travado, Mike Fox Serra, afastado 4 milhas e ponto 2. Pode encurtar, critério para aproximação, a pista já se encontra livre a partir do momento, vento é 100 graus com menos 9, Serra está livre, pouso, checa também. Gente, Mike Fox Serra, embaixo travado. Índia November Alpha pousou curtíssimo no solo, ao 06, parte 4, frequência livre, November Alpha, obrigado. Curtíssimo mesmo, hein? Chame 314, prossegue na final, chame torno no 86. 648, continua a aproximação, avistado, checa o trem. Para informação de tráfego à esquerda, temos um bandeirante alinhado, uma sinal curta, aproximada de 2 milhas para a cabeceira 17. Continua agora a liberação. Tá, certo, no 648, baixa a checada. 504462. 4 agora, 7 milhas externas. 314, chame o marcador externo, checado o trem. Chamarei. Boa tarde, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, no 3, na bom. Romeu Papatango, vetor radar para final, curva esquerda, por 240, limite ao lock. navegador, está precisando ligar o teu lado, está passando. Gol 648, pista 10, pouso autorizado, 170 com 8. Pouso autorizado, pista 10, gol 648. Mike Fox, Trot Sierra, no solo 09, libera à direita, frequência livre ao estacionar. Sente final no 7 autorizado, Alfa Vidilete, reporte estabilizado, final no 7, checado de fábrica. Pode parar, final no 7, Alfa Vidilete. Já aqui? Ah, Bruno. Eu, Bruno, tava aí ontem aqui na tua. Eu. Passando externo, baixo travado, 6394. Estimativo, tráfego avistado, checado o trem, continua agora a liberação, o tráfego precede, acaba de tocar a pista no entra. Guardaram, né? 3 ou 4. Prossiga, Guardião 07. Todo de Torá em condições visuais, reporte Itapuã, o Guardião 07. Sou 8 no solo, 1 no 0. Direita, 1 no 2, 1 no 9. 2 no 9. Meia, 0 graus, 89, 1013 notinhas. Aceita, bom. Livre, bom, 6, 3, 0, 4. 07, chame torno, 86. 86. Corre, guardião 07. Cinco, Graé. Graé, quando autorizado. Graé, é da presente, autorizado. Chame cruzando a final da pista no zero. Da presente, chamará cruzando a final do ano zero, o guardião do ano zero. Alvo Vitor Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 170 graus, 08 nós. Teste, pouso, Vitor Juliette. Pouso, gente, eu vou com a Dera 14, aguarde. Obrigado, tudo. Tá 396 da Gol, identifique e desça para o 060, chegada Mari. Funcionei 6314 no solo Juno 3, livre direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, 29, 314. Cruzou no 0, guardião. Na final pro Gré. Os guardião 07, chame solo controlado, 180 com 8. Alfa, antes de ver aqui, 6314. Foi pro Patango, curva esquerda, foi pro 160, autorizada final no 0. esquerda, 160, cruzado para 160, andando para trás. Em condições visuais, 10 no 3, o ajuste Mike Eco Delta. Obrigado, Mário, na minha escuta. Alfa Vitor Juliette, no salão 14 autorizado backtrack, passe o 4, na minha escuta o teu corte. Dois, livre descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil, 0 no 3, não pode falar. Foi Duna. Não, Oscar. Frequência livre para Morro de São Paulo. Controle, o senhor da Fox. Prossiga. Agora 14 milhas, senhor. Está visando para a pista no 7. Gente, prossegue sinal em condições visuais na minha escuta ainda. Gente, vai só. Como é que eu passando? Na escuta, prossiga. Seu estado visual no setor? Estado visual. Ok, gente. Fica atento se o senhor está abaixo da altitude prevista no ILS. Chame agora a torre em 118.6, Romeu Papatango. 118.6, Papatango, grato. 4462, da Azul, 2 mil pés, autorizado a final no 0. 2 mil autorizado, final da 1 a 0. Então, curva esquerda para a base da 17, se possível. Romeu Papatango, gente. Estou no instrumento cancelador 16, reporte na final da 1 a 7. Vou entrar na final da 1 a 7, Romeu Papatango. Mike Echo Delta, torre 18.6. Mike Fox, torre 1.8, decimal 6. Trabalhar, 18.6, ligado, bom trabalho. Até mais. Torre, torre Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu Serra, Mike Fox. Confio em pé, torre. Papá Romeu Serra, Mike Fox, liga. Liga, Serra, Mike Fox. Agora 11 milhas, lançando nas escutas. Serra Mike Fox, ciente, continua a aproximação da 17. É, obrigado. Siga Mike com Delta. Eco Delta, autorizado o cruzamento do eixo da 10, aguarde para girar a base da 17. Ground, good afternoon, 55625, Aircon 3, got information Oscar for Latio and 150 to Aracaju. Solicito o cruzamento do eixo 17 em um circuito pela esquerda 17, confere? Gente, tá. Então vai cruzar a final da pista 35, ingressar no circuito pela esquerda da 7 e aguardar para girar a base. Estou com a sequência de dois tratos. Primeiro uma curta final aproximada de 3 milhas e um segundo numa final aproximada de 7 milhas para a cabeceira no 7, ok? Pode ser oferecido, porque a gente pilou, né? A edição, né? Tá livre? Trip 5491, acione identificação. A chegada manda esse ao 050. Com 396, desça 050. 050, bom, aí vai recuperar. Pode iniciar a curva esquerda, ingressar na do vento pela esquerda no 7 e aguarde para girar a base. O Mike é com o Delta. A gente vai ficar fazendo 360 aqui na vertical de vida nova. Ok, se quiser pode manter a vertical de lado de frente e aguardar para a base. Ok, fica por aqui. Agora está aqui aguardando. Papá, Romeo, CA Mike Foxtrot. Continua a aproximação, pista no 7, número 12 para o pouso. Draft precede cruzando a cabeceira no momento, agora a liberação. Gente, Mike Fox. Obrigado. 4462, final, torre no 86. Gente, 4462, continua a aproximação, pista no 0, reporte o marcador externo checado, tem? Papá, ô, correção, Papatango meu, Papatango no solo, aos 2-1, libera a esquerda, em frente, taxiando, e aguarde para retornar o pátio 4. No 396 da Gol, livre descida para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Desce para 3 mil, no 0 no 3, ajuste no 3 no 6. 3192, Datan, desce, mantém o 050. Mike Eco Delta, tráfego já superou a sua esquerda, livre final no 7 e aguarde a autorização para o pouso, Eco Delta. Olha o Gil, o 360 vai seguir para o final, ok? Tá, ok então. Mike Fox, pista no 7, livre, pouso autorizado, checa o trem, 100 graus com 10 nós. O vento é 160 corrigindo, vem 160 com 8, quase de prova para 17. Afirmativo, obrigado, senhor. Nove e meia, autorizado 2000 pés, reporte na final da pista no 0. No 7, já praticamente tocando a cabeceira, checado o trem, pista 10, pouso autorizado, 1960 graus, 8 nós, azul. 7160 com 8. Mike Eco Delta, da presente então pela esquerda, final no 7 aprovado, checa o trem, Eco Delta. Delta! Já Mike Fox, no solo 2-2, confirma o pátio. Ok, está livre o 180, só aguarde para prosseguir até a barra. Teremos um Sikorsky que vai aproximar para a cabeceira 17, na vertical da cabeceira, e o tráfego vai liberar a sua esquerda após o seu backtrack para o pátio 4. Só um instante para prosseguir até a barra. Se chama mais forte. Eu a Tango pode ingressar na pista e seguir o César na pista. 707, está 1.8 milhas externas. Gente, tráfego avistado, continua aproximação, reporte 4 milhas para a cabeceira, checa do trem, agora liberação, o vento está 150 com 1.807. Eco Delta, checa o trem, pouso autorizado, cabeceira no 7, Eco Delta. Com 8, na vertical tá livre, Eco Delta. Iniciando agora o gol 1807, aguardando aí. Gente, continua agora a liberação do 807. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4067. Libera, ou melhor, já liberou um 219. 219, o 4067. Eco Delta, Otero Celos 25, direita, parte 4, frequência livre, Eco Delta. Solo, Salvador, o 4462, vibrou. 07, checa o trem, pista 10. Pouso autorizado, 150 com 8, boa noite, 07. Delivery pouso 807, 1013, positivo? 1013, confere, 1013.6, para ser mais preciso. Nossa senhora, então vou regular meu equipamento aqui, tá? Ok, Eco Delta liberou, parte 4, frequência livre, Eco Delta. Já Mike Fox até a bata autorizado. O meu Papatango segue o César na frente até o parte 4, o meu Papatango chama pista livre. Coluna 396, compartilha aproximação, torre 18 decimal 6. De pátio, eu vou informar o tráfego da sua evolução aí no pátio, ok? O meu papatão ficará atento ao Sikorsky da ONU em procedimento de giro de sobrevoo no pátio 4, ok? Bom, 396, continua a aproximação, agora pista livre. Olha, pista livre, Gona 396. Tá aproximando, evidente que o Azul está ali. Bom, 9. Direita, 219, 807. Sim, senhor Batão, frequência livre. Vai ficar o 5-5-5-5-7. Mandou, boa tarde, boa noite, 07, liberou. 396, autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 08 nós. Depois que estão a 0, gol na 3, 9 mil, passa ali pra fora. Sou da cá. Tango, tango, desce para a gente, 0, 5, 0. 1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1